Ô, Neide! Ô, Neide! Vai chamar as crianças lá, Neide! Vai começar o Bobcast Podcast! Podcast, Neide! Sei lá o nome dessa porra! Chama lá as crianças, Neide! Corre que vai começar mais um Monocast Show! A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. Estamos no ar, mais um Monocast Show começando, e como vocês devem ter visto aí na capa do post aí, na arte aí do episódio, hoje nós vamos falar sobre Tomb Raider. Tomb Raider, esse jogo muito foda aí, que quem é fã joga aí faz tempo, sabe como que é. E eu vou explicar, já vou direto ao ponto, vou explicar pra vocês por que eu vou falar de Tomb Raider hoje. Por que eu vou falar de Tomb Raider, você me pergunta? Porque foi anunciado na E3 que vai sair o novo Tomb Raider aí, a continuação do reboot de 2013, que vai ser o Rise of Tomb Raider. E provavelmente tava certo ele sair só para a nova geração dos consoles e tal. E eu não poderia jogar daí, porque eu não tenho um console da nova geração. Mas saiu a notícia, até agora vocês podem ver no Monocast Show que a gente tá colocando notícias lá também, vídeos e um monte de coisa e tudo mais. E eu coloquei lá que talvez vai sair Tomb Raider, o Rise of Tomb Raider, para PS3 e Xbox 360, que é o console que eu tenho, Xbox. Grande merda, por isso você vai fazer um programa sobre Tomb Raider. Não, eu vou fazer um programa sobre Tomb Raider. Também. Mas porque eu queria falar um pouco desse jogo. Eu vou falar mais do Tomb Raider de 2013, que foi um jogo assim que eu achei espetacular, que como vocês viram aí no post, o título, que o Tomb Raider é o jogo da minha vida. Por quê? Eu não sei se é exatamente o jogo da minha vida, mas eu fiquei muito feliz quando eu joguei esse jogo, quando eu terminei esse jogo. Primeiramente, porque eu terminei o jogo. Como eu já falei em algumas edições passadas, até em outros programas que eu tinha aí no InvaderCast, aí, que é um outro programa que eu tinha com um amigo meu, o Sidney, grande abraço pra ele. Eu não sou um bom jogador de videogame, eu gosto muito, mas eu não sou um jogador assim, uau, esse cara joga demais. Não, eu jogo casualmente e quando dá pra ir passando as fases ali eu vou. Porém, o Tomb Raider veio assim, ele me marcou de uma forma que, primeiramente, quando eu comprei o meu Xbox, eu fui comprar muito tarde, né? Eu fui comprar ele acho que tem um ano e meio. Esse jogo ele veio junto, porque ele vinha 5 jogos juntos com o meu console, lá onde eu comprei. Não vou fazer o jabá aqui, porque, né, se rolar um din-dinzinho a gente faz jabá, né? Mas eu comprei o console e tal, como eu já disse, e veio esse jogo. Eu nunca fui muito, quando eu tinha o PlayStation e tal, eu até tinha um, ou quando eu tinha o PlayStation 1, PlayStation 2, eu até tinha um ou outro Tomb Raider, mas eu nunca joguei assim muito e fui até o final. Jogava casualmente, sabe? Jogava um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E nem assim, praticamente, nem era dos meus favoritos. Eu mais via ele na casa dos outros, na estante dos outros, do que na minha. Então, eu tinha ele ali por ter mesmo os quais que eu tinha. Eu tinha até um, engraçado, que eu tinha um que eu comprei ele, e eu acho que aquele modo da televisão, NTSC e pau, não pegava. Era de um estilo, e a minha televisão era do outro. Então o jogo ficava preto e branco, então eu praticamente nem joguei. Mas, antes da gente ir pro intervalo aí, eu vou falar pra vocês um pouquinho mais dos jogos antigos. Tenta pelo menos passar o nome. Tem uma porrada de jogo, cara, não sei se vai dar pra mim falar todos. Mas eu vou tentar dar uma passada aqui no nome e no ano. Se você jogou algum desses aí, curtiu e joga até hoje, sei lá, comenta aí pra gente, fala com a gente aí. E a gente vai dar aquele feedback pra você. Bom, em 96 saiu o Tomb Raider, o primeirinho, né? Pra PlayStation, Sega Saturno, tipo PC também. Aí depois é o Tomb Raider Gold, Unfinished Business, de 97. Tomb Raider 2... The Dagger of Shine, de 97. Ó, não sei se eu vou falar o nome certo aí, galera. Qualquer coisa, já sabe, né? Aí, o 2, também saiu o Gold. O Tomb Raider 2 Gold. The Golden Mask, de 98. Pra PC. Só pra PC. Depois veio o Tomb Raider 3, The Adventures of Lara Croft, de 98. E depois veio Tomb Raider The Lost Artifact para PC de 99. 99 também saiu o The Last Revelation para PlayStation, Dreamcast e para PC. Depois saiu Chronicles de 2000, bastante famoso também. Depois o Angel of Darkness de 2003, que aí já era para PlayStation 2 e para PC. Aí 2003 ficou, 2003, 2004, foi em 2006 foi saiu Legends. Pra, já era pra Play 2, Xbox, aquela caixona de Tutankhamon, né? Xbox 360, Nintendo DS, GameCube e Game Boy. 2007 saiu o Anniversary, que também é muito famoso. Acho que esse, se eu não me engano, até tinha também. Que aí ele já saiu pra PSP, Nintendo Wii, Xbox. Ainda não era aquelas maravilhas todas, né? Mas aí veio Underworld, 2008. É, também para Play 2, aí já veio para Play 3, 360, Wii e DS. Aí em 2013 a gente teve o reboot absoluto, que é o jogo que eu vou falar um pouco mais depois do intervalo. Só terminando aí de citar, também teve as versões portáteis, que foi o Tomb Raider The Nightmare Stone de 2000, Curse of the Sword de 2001 e o The Prophecy de 2002. Só esse de 2002 que é para Game Boy Advance. Os anteriores, Game Boy Color. São as versões portáteis. E, como eu falei, 2013 teve o reboot, né? Que foi o recomeço. Que puta que pariu, né? Foi um jogo assim que, como eu disse aí já, foi o jogo da minha vida. E eu vou explicar por quê depois do intervalo. Vou tocar para vocês uma música agora. Vai falar, que música você vai tocar? Música que tem a ver com o Tomb Raider? Ah, não sei o quê. Vou tocar pra vocês, eu vou mandar. Que o Tomb Raider também ele não me marcou só como jogo, ele marcou como filme. Por mais que digam que é bosta aquele filme com a Angelina Jolie, né? O primeiro em 2001, depois o outro é de 2003, se eu não me engano. Ele marcou porque primeiro que foi aí que eu conheci a Angelina Jolie, que hoje pra mim é minha atriz favorita. Eu sou mega fã dela. E porra, eu sou um cara, como eu já disse em outros programas, eu gosto de Superman Returns, né? Então, você que tá aí e odeia esse tipo de filme, pô, eu adoro, cara, né? E eu vou mandar pra vocês uma música do filme, a música do U2, Elevation, de 2001. Se eu não me engano, essa música tá no disco deles do ano 2000, mas o filme é só de 2001. E eu vou mandar pra vocês esse som aí do U2, Elevation, aí eu já volto. Hello. This is evil, Bono. We have the edge. We want the key. You are surrounded. And not even Lara Croft can help you now. In world news tonight, the evil U2 have been spotted floating in the sky, wreaking havoc with the city. If you can get me out of here, you can have your key. This is where I start to have fun. Excavation. Estamos de volta. Bom, vamos agora para a segunda parte do programa. Vou tentar não fazer um programa muito extenso. Se você é novo aqui no blog e tal, chegou agora através das notícias e está acompanhando a gente, teve algumas curtidas novas aí na página, gente que apareceu aí, e essa semana foi muito produtivo. Aí dobramos a nossa audiência. Muito obrigado para todo mundo que acessou. Vamos lá, vou explicar um pouco a minha experiência, a minha impressão do jogo. Como eu já falei, foi o primeiro jogo que eu joguei no Xbox, na minha casa, né? Porque até então eu jogava Vila Houses, casa de amigo e tal, e eu sempre fui, ou jogava futebol, ou luta. Esses jogos assim que até não tem muita fase pra passar e tal, é mais simples. Foi o primeiro jogo que eu joguei, porque veio junto com o meu console quando eu comprei. E bom, foi aquela experiência. Porra, eu sempre jogava numa tela pequena, dessa vez eu tava em casa com uma tela grande, um som bom e puta, fiquei maravilhado, cara. Aquilo pra mim foi incrível. Nunca vou esquecer, sabe? Aqueles gráficos e tudo mais. Talvez se fosse outro jogo eu teria me apegado a outro jogo, mas foi Tomb Raider. Dessa sorte, porque o jogo é muito bom, é um jogo muito foda esse jogo. Ainda bem que eu tive a oportunidade de começar por ele. Bom, como eu disse, eu nunca fui muito assim de passar jogo de fase e tal. Mas isso eu fui jogando, fui seguindo nas missões e vi que não era muito complicado. Como eu disse, eu não sou um gamer vício, né? Então eu não jogo tão bem assim. Mas eu fui conseguindo progredir e ficando impressionado com os gráficos, né? Lógico, não tinha como. Era um gráfico lindo, cara. Quando chove, está na selva, que chove, parece que a sua tela tá molhada. Aquilo eu fiquei impressionadíssimo. E olha que foi um ano atrás, eu tava atrasado nas ideias, né? Bom, eu fui, joguei, achei incrível. E sempre, como eu trabalhava muito, eu ficava pouco em casa, trabalhando, estudando, não tinha tempo. Então o tempinho que eu tinha, eu ia lá, pegava, passava um pouquinho, ia até o checkpoint, até aquela que é a floresta, né? Ele tem as fogueiras ali onde você salva o jogo e também mexe nas suas armas e tal, aumenta as coisas dela, coloca mais coisa na arma e tal. E eu ia jogando, parava ali um pouquinho jogando. Aí eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo, também nas férias, eu tive férias. Aí eu joguei bastante, fui prosseguindo e sempre ficando mais afim de jogar. Foi um jogo que conseguiu realmente me prender. Claro, é um jogo que tem os seus prós e contras. Tem bastante contras, mas também tem muitos prós, né? Eu gostei muito de jogar esse jogo. Bom, é um jogo que traz, falando aí um pouquinho mais os detalhes, traz a Lara Croft nova, né? Antes de começar todas as missões, como eu disse, é um reboot. Ela tá inexperiente, ela fica perdida na floresta, com o naufrágio do navio que ela tá, o Endurance. Se eu estiver errado, me corrijam. E ela fica lá na floresta. Você vê uma Lara Croft totalmente inexperiente, totalmente com medo, e ela consegue passar aquele medo pra você. Tanto que aquela cena, um dos pontos altos do jogo, quando ela mata a primeira pessoa. Pô, foi sensacional, cara. Sabe, é a emoção junto com você no jogo, cara. Você emerge naquele no jogo e fica maravilhado, cara. Tem quem não goste, mas tem quem goste. Eu sei que eu consegui fazer algumas pessoas, né, que não gostavam, que não conheciam, também jogar. E que eu fiquei muito, pô, consegui fazer pessoas conhecerem jogos novos. E até elas me disseram depois, pô, cara, que jogo foda aquele, eu não conhecia, eu não sabia, se eu soubesse antes eu já teria comprado. O jogo, ele não é um mapa de mundo aberto, como acho que Uncharted, que é assim, né? Eu nunca joguei Uncharted, que dizem que é a versão masculina da Lara Croft. Eu nunca joguei, mas parece que é mapa aberto. No Tomb Raider não é mapa aberto, porém, o jeito que você pode caminhar, voltar e jogar as missões secundárias e procurar relíquias, faz o jogo ficar bem mais legal. Apesar de ele ser um jogo que você tem que seguir um caminho e passando uma fase, ele fica muito bom, cara. Você poder procurar tumba e... é muito legal, cara. É muito legal. Se você não jogou, você tem que jogar. E também tem umas coisas que eu achei legal que eu encontrei aqui na internet. Vou ver se eu consigo deixar no post pra vocês aí. Que são as versões que vinham saindo do Tomb Raider. Que vinha a versão com uma caixinha, vinha uma boneca. Eu ainda quero muito comprar essa versão. Só que eu acho que é só pra PS3. Ela vem uma caixa, uma lata assim, né, de alumínio. Com vem o mapa, vem o jogo, vem livro de arte. Vem um bonequinho, vem pôster. Muito, muito bom, cara. Eu quero ver se eu compro. E também tem revistas, pôster, matéria que saiu. Eu vou tentar deixar pra vocês aí algumas coisas no post aí do blog. Caso você não esteja ouvindo no blog, esteja ouvindo aí pelo iTunes ou por algum agregador, vai lá no nosso blog, monocastshow.blogspot.com. Eu vou tentar deixar umas fotos aí. Eu achei uns bonequinhos, até eu não comprei nenhum ainda, mas eu quero muito comprar. Eu faço coleção aqui, eu quero muito comprar um bonequinho da Lara Croft, desse novo Tomb Raider, que tá muito show. Que você acompanha, né, a evolução da personagem. Você vê uma Lara inocente, uma Lara doce, se tornar uma guerreira, uma sobrevivente. E que no novo Tomb Raider, agora ela já vai explorar, ela já vai estar a pica das galáxias, ela vai lá fazer... Ficou muito legal o trailer. Eu até coloquei no post aí, fiz um post aí no blog com o trailer, e eu vou deixar o link pra vocês verem também, se vocês não tiverem visto ainda. Bom, vou encerrar esse segundo bloco, foi meio extenso, mas eu vou... já vou me despedir de vocês, eu vou deixar vocês com uma música, um pedido de música. Tivemos um pedido de música hoje, finalmente. Pois é. É, lá pelo nosso Facebook tem a página, que é facebook.com/monocastshow, e tem o nosso perfil. Se você foi adicionado ou adicionou algum Danilo Monocastshow, sou eu, e você pode pedir as músicas e dar sugestões por lá também. É, eu vou deixar vocês aí com a música que a Leila Zambianco pediu, um abraço pra ela, uma música do Skillets, que ela falou que quando ela jogava, que ela também gosta muito de Tomb Raider, ela jogava ouvindo e gostava muito de jogar e ouvir esta música. Skillet, Awake and Alive, e eu já volto. Estamos de volta, galera. Só vim pra encerrar mesmo e deixar aí a dica. Se vocês não jogaram Tomb Raider, PS3 ou Xbox, vá atrás, jogue. É um jogo muito bom, cara. Pra você passar, tem algumas partes que você fica arrepiado, que você fica ali pensando o que vai acontecer, porque tem algumas coisas sobrenaturais no jogo. Não vou dar muitos spoilers aí, mas se você é uma pessoa que nem eu, que fica impressionada muito fácil, você vai ficar na tensão total nesse jogo. E é isso. O programa ficou meio extenso, eu não queria que ele ficasse tão comprido assim, mas é isso. Muito obrigado, se você que está aí do outro lado com o seu fone na sua caixinha, muito obrigado por ter ouvido. É, a gente tá... tô batalhando aí pro blog, pro podcast crescer. Ainda bem, a gente conseguiu bastante acesso essa semana. Muito obrigado de verdade pra todo mundo que acessou aí, viu o post. Eu até deixei um post aí com os cosplay da Lara Croft. Vou deixar o link também pra quem não viu. Curta no Facebook, Monocast Show. É, mande e-mails, artes. É, se você gostou do programa, envie sua arte. É, envie uma sugestão, uma crítica também, alguma canelada, alguma coisa errada que eu disse aí. Sempre bem-vindo sugestões. A gente está aberto aí para receber críticas e sugestões. Suas artes também, se você quiser divulgar alguma coisa, envia pra gente, a gente vai receber com muito carinho. E-mail monocastshow@hotmail.com, facebook.com/monocastshow. Estamos aí no iTunes ou agregador de podcast, você pode encontrar a gente, é só procurar por Monocast Show. Galera, eu vou encerrar, vou deixar vocês com uma música aí do Korn, Did My Time, que eu curto muito, que é do filme de 2003, cara, que é o segundo filme, o Cradle of Life. E é isso aí, galera, muito obrigado quem ouviu até agora, muito obrigado de verdade e tchau, até o próximo programa.